Eu gosto quando ela me deixa forte. Joga na cara porque eu sou do corre. E as piranha vem coçando ibope. Quer dar pros cria porque tá de golpe. Os amigos do corre tá com a cintura ignorante. Marquinho, de golpe rajada, cê daqui vem puxando bonde. Os amigos do corre tá com a cintura ignorante. De golpe rajada, cê daqui vem puxando bonde. Joga na cara porque eu sou do corre. E as piranha vem coçando ibope. Quer dar pros cria porque tá de golpe. Os amigos do corre tá com a cintura ignorante. Marquinho, de golpe rajada, cê daqui vem puxando bonde.